Boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre esteja com todos. E é sempre uma alegria retornarmos aqui para trazermos algumas reflexões, algumas ideias. E podemos encarar a vida de uma forma que é bem interessante, que é de pensarmos que o momento presente não existe. O que existe de fato em nossa realidade é o passado e o futuro. E o presente, ele é um instante entre essas duas épocas. Nós sabemos, com o conhecimento que a doutrina nos traz, que nós somos hoje o resultado daquilo que nós já realizamos nesta vida e nas vidas anteriores. Todas as nossas situações que experimentamos, que vivenciamos, é o resultado das escolhas que nós fizemos. Algumas escolhas conscientes, outras não tão conscientes assim, motivados muitas vezes por instintos, desejos, por interesses bem profundos que nós nem mesmo lembramos que temos, nós fomos fazendo escolhas, fomos buscando situações, vivenciando. Isso é a nossa experiência. E tudo isso que nós vivemos no passado, seja nesta vida ou nas anteriores, é o que nos permitiu sermos o que nós somos hoje. Podemos ser bons ou não tão bons assim, podemos ter muitas virtudes ou não tantas assim, mas nós somos a somatória de tudo que nós já vivemos. Por isso que às vezes nós nos surpreendemos com atitudes que nós temos em determinadas ocasiões, e que nós somos chamados a agir de uma forma sem pensar. E aí nós reagimos, às vezes de maneira positiva, em outras ocasiões de maneira bem negativa. E nós ficamos surpresos, de um modo positivo, quando a gente percebe que nós fomos capazes de dar uma solução ao problema que nós nem imaginávamos que seríamos capazes. Ou ficamos profundamente chateados, lamentamos por não sermos capazes de ter resolvido aquele problema de uma maneira mais positiva. E por que que nós agimos dessas formas, então? Acertando ou errando, fazendo bem feito ou não? Porque é o resultado dessas experiências. Experiências que nem sempre foram na vida terrena, na vida material. Muitas das nossas reações é o resultado do que nós aprendemos também na vida espiritual. Porque nós temos uma vida material e uma espiritual. Quando nós dormimos, nós vamos para o mundo espiritual e lá nós nos relacionamos também como nos relacionamos aqui com as pessoas. E lá nós vivenciamos situações, experiências que vão acumulando em nós o nosso saber, a nossa experiência. Há pessoas que aqui aparentam uma realidade, mas que no mundo espiritual elas são bem outras. Geralmente no mundo espiritual a gente é e a gente age conforme os nossos pensamentos mais íntimos. Aqueles pensamentos que a gente não tem coragem de revelar para nenhum dos conhecidos aqui da atual existência. Aqueles desejos, aquelas tendências, as nossas ideias, aquilo que é estritamente nosso é o que geralmente nós revelamos nessa vida espiritual. E nós vivemos então essa dualidade, essa condição de vida. E ela faz parte do mecanismo que Deus criou para a nossa evolução espiritual. Viver um pouco no mundo espiritual e um pouco no mundo material, e somando essas experiências, e mesmo essas máscaras que nós muitas vezes revestimos aqui na vida material, não revelando a totalidade do que nós somos, do que nós desejamos, do que nós queremos, tem uma finalidade nessa ordem da vida. Por isso que ninguém também deve muitas vezes se colocar de uma forma extremamente crítica e dizendo: então eu sou um hipócrita, porque eu tento ser algo que lá no íntimo eu sei que eu ainda não sou. Nós precisamos desse treino mesmo, de ainda não sermos aquilo, ou melhor, de aparentar aquilo que nós não somos ainda de verdade. Não é que nós estamos agindo com hipocrisia, porque nós também não somos obrigados a revelar a nossa intimidade para ninguém. essa condição social que nós temos no mundo material, que nos permite abafar um pouco as nossas imperfeições, é como um treino que nós vamos tendo para não exercê-las. Por isso que aqueles que ainda se sentirem, em algum momento da sua vida, numa situação conflitante, de dizer, eu não consigo corresponder àquele ideal de pessoa de bem que eu gostaria, porque no meu íntimo eu sinto ainda que eu tenho uma tendência, ou várias tendências para a imperfeição, por isso que nós não podemos cair numa atitude de dizer então que nós temos mais é que revelar esse lado negativo, vivenciá-lo e ser o que nós somos. Não é que nós estamos defendendo aqui a ideia da hipocrisia, da falsidade, mas nós precisamos muitas vezes desse controle social que nós vivemos para tentar deter os nossos impulsos de imperfeição, para irmos treinando o abandono desses impulsos de imperfeição, para irmos deixando esse comportamento imperfeito. Porque tudo na vivência do Espírito é resultado da sua insistência em agir de determinada maneira. Da mesma forma que a gente cria viciações mentais de tanto cultivar determinados pensamentos, nós também podemos criar um condicionamento positivo de tanto tentarmos vivenciar o bem, ele passar a fazer parte da nossa realidade, de nós passarmos a ser os bons. Por isso que precisamos dessa experiência aqui, em que aparentemente nós não somos tudo aquilo que de fato nós sabemos que nós somos. Às vezes, em situações conflituosas, nós revelamos quem nós somos. Aparece um lado de agressividade, de pessoa que manipula a outra porque tem desejo de dominar o outro. E nesses momentos nós ficamos surpresos que as pessoas também se surpreendem. Então, esses momentos são até positivos porque eles nos revelam lados da nossa personalidade que nós não conhecemos ainda. Mas essa condição que nós vivemos, então, é todo esse processo, toda essa vivência é o que nos faz sermos o que nós somos. E tudo isso que nós vivemos até esse instante, até esse agora que nós estamos aqui, é a nossa realização, é o que fomos até aqui. Estávamos dizendo no início que é como se o momento presente ele não existisse, na verdade. O que existe é o passado que nos fez chegar até aqui e existe, em ideia, em potencial, o futuro. Porque o futuro pode ser sempre diferente. Porque se o passado nos conduziu até esse momento presente como somos, quem sabe o atual momento não nos levará a outras situações do futuro. E certamente levará, porque a evolução nos faz isso, nos faz vivenciar, experimentar a vida, ir adquirindo conhecimento e mudando. Então o nosso futuro é algo que está se realizando no presente. Estamos agora fazendo escolhas que irão determinar o que nós seremos no futuro. É por isso que eu dizia então que é como se o momento presente, de fato, ele não existisse. O que existe é o futuro que está sendo construído agora por nós. Outros, com um pensamento mais pragmático, mais prático, vai dizer assim, não, nem o futuro existe e nem o passado. Existe só o presente. Mas isso é jogo de ideias apenas. O fato é que neste momento, então, presente, nós estamos nos fazendo tornar algo no futuro. As nossas escolhas, aquilo que nós cultivamos diariamente, as relações que nós estamos estabelecendo com as pessoas, as ligações que nós vamos criando, as escolhas de ações, de atividades que nós vamos optando diariamente, está determinando o nosso futuro. Então é como se nós pudéssemos dizer que já vivemos o futuro na sua possibilidade de realização. Por isso que é tão importante essa reflexão, porque nós podemos parar e lamentar o passado, mas nós podemos ter grandes expectativas em relação ao futuro, desde que hoje comecemos a trabalhar por realizá-lo. Aquele ideal de vida que nós pretendemos como ser espiritual é algo que nós podemos idealizar aqui, que nós podemos ambicionar desejar e fazer algo para que ele aconteça, para que lá no futuro nós não tenhamos que lamentar o presente que terá se tornado passado. Essa é uma das grandes contribuições que o pensamento, que os espíritos superiores nos trouxeram, nos revelando a nossa natureza de espíritos em evolução, tem hoje, nesse momento que nós vivenciamos a nossa existência no mundo, que parece tão conturbado, que parece um mundo tão desordenado, que tudo parece que está um caos na sociedade, no mundo. Às vezes, dependendo do nosso trabalho, dependendo da época do ano, nós nos sentimos assim, vivendo num meio turbulento. Nós, professores, a minha profissão é professor, no final do semestre nós nos sentimos assim, vivendo num caos, porque são tantas demandas, tantas exigências, tantas pressões, e em outras profissões há isso também, em que as pessoas se sentem muito pressionadas. Há uma falta hoje de segurança para muitas pessoas. Pessoas que trabalham com vendas, por exemplo, se sentem profundamente pressionadas, acuadas, intimidadas, porque há cobranças de metas, de realização de vendas, e se sentem angustiados, porque nós vivemos num mundo que é muito exigente realmente. Mas é algo que eu acho que eu já falei aqui em alguma palestra anterior, nunca houve facilidade para a humanidade no mundo, nunca. O homem sempre inventou desafios, sempre. Desde que ele percebeu que era um pouco diferente dos outros animais que habitavam o planeta, essa noção de que o mundo é um lugar ameaçador, que o mundo é um lugar inseguro, que o mundo é um lugar inóspito, contrário a ele, sempre existiu. Nós temos uma ilusão de imaginar que no passado as coisas foram melhores. Eram melhores de que ponto de vista? Depende das referências, da vivência que nós temos hoje. Mas o mundo sempre apresentou para a humanidade muitos desafios. Doenças que hoje nós prevenimos com simples campanhas de vacinação eram o flagelo de lares. Imaginar que um filho pudesse desenvolver uma paralisia, pudesse andar. Hoje, com algumas gotinhas, no tempo certo, na idade certa, se previne uma doença como a paralisia infantil. Então veja, aquilo que no passado era muito ameaçador, hoje já não é mais. Hoje nós estamos assustados com as ondas do terror que existem em alguns países, motivadas por indivíduos que causam esse distúrbio, esses problemas. Mas o homem esteve acuado pelo medo causado por pessoas que deliberadamente causavam dor e sofrimento para intimidar durante, desde a sua origem, sempre. O que eram aquelas invasões que os bárbaros faziam nas aldeias e massacravam todo mundo para saquear, roubar, dominar? Era uma forma do terror também, com outra organização, com outra motivação, mas também era uma forma de dominar pelo medo. Por que que no processo de escravidão aqui que houve no Brasil, se tratavam tão cruelmente os escravos? Porque era através do medo, do terror que se punha neles, do medo do sofrimento, para dominá-los. Então essa estratégia do terror, que hoje nós achamos que é um flagelo atual da humanidade, ele sempre existiu de outras formas. E nós poderemos relacionar muitas coisas ameaçadoras do presente que também existiam no passado. Mas felizmente nós temos também para dizer que há muitas coisas positivas hoje no mundo. Que o mundo aparentemente em caos, ele é muito bem governado. Não pelos nossos governantes terrenos, que são crianças espirituais ainda e muito sentidos. Mas nós temos uma governadoria espiritual no planeta que acompanha muito bem todos esses processos. E consente que tudo isso aconteça porque faz parte de um processo de renovação pelo qual a humanidade precisa passar. Nós precisamos ser defrontados por essas situações, seja testemunhando-as, acompanhando-as, refletindo, ou até, mais tristemente, vivendo situações traumáticas porque fazem parte das experiências que nós, nesse passado que falamos até pouco tempo, nós desencadeamos. Hoje nós vivemos as consequências das escolhas que fizemos no passado. Então hoje o mundo que nós desejamos melhor, ele existe em potencial, ele existe em possibilidade. E ele pode ser por nós alcançados a partir, ou por nós alcançado, a partir das nossas atitudes de hoje, a partir das nossas realizações. E ao lado dessa situação global, geral, nós também podemos pensar na nossa vida, que pode ter caos, pode ter uma aparente desordem, pode haver situações ali traumáticas, situações muito dolorosas, mas nós podemos transformar tudo isso, a começar pela forma de encarar esses problemas. Muitos procuram pensar, então, quando vivenciam momentos dolorosos nas suas vidas, que é sempre uma culpa do outro, que é sempre algo que outros provocaram. Aqui no Brasil e em vários países, em vários meios, sempre existiu essa ideia de que se alguma desgraça acontece na sua vida, ela foi motivada pela inveja de outras pessoas que buscaram até recursos espirituais inferiores para atingir essa pessoa que hoje, ou você, que passa por momentos difíceis. Essa é uma ideia que foi muito disseminada na nossa cultura e ainda é sustentada por muitos grupos religiosos. E de fato existe sim pessoas que com a inveja conseguem atingir a vida do outro. Existe sim pessoas que buscam meios espirituais inferiores para atingir a vida do outro. Mas nós aprendemos algo muito importante, que nada acontece em nossas vidas sem a permissão de Deus. Que absolutamente nada acontece em nossa vida sem que aquilo tenha algo a nos ensinar, algo a nos trazer de conhecimento sobre nós mesmos e sobre a vida. Não importa se o que nós passamos hoje como sofrimento foi porque nós fomos alvo da inveja, da vingança de alguém, ou se veio por outro meio. Tudo é experiência que nós temos que passar, porque temos algo a aprender com ela, porque temos algo a descobrir sobre nós mesmos. E nós temos como nos defender de uma série dessas situações, de uma série dessas ameaças que nós imaginamos que as outras pessoas produzem, mas que no fundo mesmo, elas são sempre originadas das nossas escolhas, das nossas buscas, das nossas opções nesta vida e na vida passada. E nós temos como prevenir justamente tendo outras atitudes hoje, buscando outras formas de lidar com a vida, buscando outras formas de interpretar o sofrimento, buscando outras formas de agir. Porque aprendemos que muito do que nós vivemos de dor, de luta e sofrimento é pela forma como nós temos lidado com as situações cotidianas. Normalmente, motivados pelo orgulho, pela vaidade, que nós nem reconhecemos que temos, é que nós temos reações que agravam a nossa convivência com outras pessoas, ou que agravam o nosso conflito com outras pessoas. E isso se reverte contra nós. E nós imaginamos que é alguém que está provocando aquilo em nossas vidas, quando na verdade somos nós mesmos. Há muitas pessoas que pensam que os seus conflitos familiares, os seus problemas de relacionamento dentro da família, é porque é herança de uma maldição que foi lançada sobre ela ou sobre os antepassados dela, ou que alguém usou algum meio espiritual para prejudicar aquela família por inveja, por vingança. Mas quando nós vamos analisando os conflitos familiares, os distúrbios nos relacionamentos, e nós vamos percebendo que muitas vezes esses conflitos surgem da forma como nós nos relacionamos uns com os outros. E existe sim uma animosidade que parece que é gratuita, que surge do nada entre pessoas de uma mesma família. Mas aí nós entendemos que esse foco de animosidade ele remonta a uma experiência anterior, a uma vida anterior. Sabemos que a sabedoria divina nos permite reunir dentro de um lar com alguém que nós temos um conflito para resolvermos esse conflito. Mas o que muitas vezes nós fazemos? Nós agravamos esse conflito. Porque entramos numa disputa com essa pessoa. É o caso de irmãos, por exemplo, que percebendo que há essa animosidade, essa resistência ou essa repulsa um em relação ao outro, o que fazem desde pequeno a não ser brigar, acusar, discutir, agredir? E muitas vezes o outro sempre diz: não, eu só correspondo àquilo que me oferece. Não consegue parar e pensar que talvez ele precisasse dar uma trégua, buscar uma outra estratégia para mudar aquele relacionamento. E aí é fácil a gente atribuir essas causas, desses problemas, aos outros, sem localizá-los em nós primeiro, sem realmente perceber que muitas vezes somos nós que estamos nos nossos conflitos agravando conflitos que já trazemos de outras vidas. Hoje, se numa análise consciencial bem correta, sem fugas, nós constatarmos que realmente nós não temos nenhuma culpa pela animosidade que alguém que nós temos que conviver com essa pessoa tem contra nós, aí sim nós podemos atribuir a algo insondável que nós não temos como retornar porque está numa outra vida. E convém que permaneça essa causa esquecida. Tem pessoas que quando têm conflitos muito profundos com alguém, quer descobrir, quer buscar através de uma terapia, voltar a esse passado para entender esse conflito. E nem sempre convém essa volta. São raríssimos os casos em que você realmente descobrindo que alguém que você tem hoje dificuldade, você é um adversário do passado. Porque muitas vezes nós descobrimos que somos nós que iniciamos todo aquele processo. E aí nós não conseguimos muitas vezes administrar a culpa. E quando nós descobrimos que é o outro que desencadeou aquilo, nós não conseguimos perdoá-lo. Por isso que nós não precisamos saber o que aconteceu no passado que desencadeou um conflito familiar que nós temos. Nós não precisamos saber hoje. Saberemos no futuro. Mas hoje eu não preciso saber por que o meu irmão me rejeita, porque o meu pai não gosta de mim, porque a minha mãe me maltrata. Eu não preciso saber realmente o que aconteceu na outra vida. O que importa de fato para a solução de qualquer conflito que nós temos dentro da família é entender que hoje nós estamos juntos para, primeiro, nos aceitarmos como somos. Porque grande parte dos conflitos familiares, eles surgem da rejeição do modo de ser do outro. Nós que convivemos com adolescentes e acompanhamos a história de muitos deles nas escolas, nós vemos que muitos filhos estão vivendo grandes conflitos com seus pais porque os seus pais não os aceitam como eles são. Nessa questão da orientação sexual hoje, está surgindo inúmeros casos de jovens sofrendo muito porque eles vivem numa época em que eles se sentem e eles possuem o direito de manifestarem e serem o que eles desejam ser, e os pais não aceitam, rejeitam profundamente os seus filhos por eles terem aquela orientação sexual que não era esperada para ele. E os pais muitas vezes tratam esses filhos com hostilidade, agressividade, em alguns casos expulsando. E aí o pai pergunta: o que eu fiz de errado? O que ele fez de errado é não aceitar o filho como o filho é. É rejeitar sumariamente a pessoa. Não quer dizer que a gente vai aprovar, que a gente vai gostar, que a gente vai incentivar. Mas a gente não rejeita uma pessoa por ela ser como ela é, se é algo que não está nos atingindo diretamente, se é algo que ela não está lesando nem prejudicando outras pessoas. Se é uma escolha de vida que ela não atrapalhe a vida de mais ninguém, nós podemos até nos entristecer, mas nós não podemos negar o amor àquela pessoa. Nós não podemos dizer: você não é mais meu filho porque você tem essa orientação sexual, ou porque você não quer seguir o caminho que eu estou dizendo que é o melhor para você. O dever primeiro de todo pai e de toda mãe é amar os seus filhos, ainda que eles sejam pessoas propensas ao mal. O dever de todo pai e toda mãe é amar o seu filho, é protegê-lo, é encaminhá-lo, é orientá-lo, é adverti-lo, é tentar orientar, é tentar corrigir, mas nunca com a violência. Porque não há, na história inteira da humanidade, uma situação que foi mudada na realidade de qualquer pessoa com base na violência, com base na agressão, com base na rejeição. Hoje o que se percebe é que muitos jovens, por essa rejeição dos pais em relação à conduta sexual, em relação aos seus interesses de vida, muitas vezes distanciam os filhos de tal forma, e já em inúmeros casos de jovens entrando em processos depressivos, em processos obsessivos, levando a uma proporção em que muitos estão buscando, como forma de escape desse sofrimento, a morte através do suicídio. Porque não se sentem amados pelas pessoas que mais deveriam amá-los. Então nós percebemos que um pai ou uma mãe que está em conflito com o seu filho por essa razão, ele não pode perguntar o que aconteceu no passado para esse sofrimento de agora. É porque está faltando a ele essa noção de que, se nós recebemos um filho, não importa o que ele tem, nós temos que amá-lo e ajudá-lo, e não abandoná-lo, nunca. O conflito todo que surge é porque nós temos dificuldade de entender uma realidade diferente da nossa. Eu não estou dizendo que algo é certo ou errado. O que é errado, efetivamente, é nós não cumprirmos com esse dever sagrado, que é o amor que nós temos que ter uns para com os outros. Toda rejeição, toda acusação, todo afastamento que nós promovemos, toda discriminação, toda falta de reconhecimento do direito do outro, é falta de amor. E o dever sagrado do amor é aceitar, orientar, conduzir. Aceitar não significa que nós vamos concordar com uma atitude que nós consideramos errada, mas daí nós sermos pessoas agressivas, violentas, é uma situação completamente diferente. Então, um pai e uma mãe que em conflito com seus filhos estão hoje perguntando o porquê do conflito, não precisa voltar na vida passada. Tem sim uma ligação que remonta a outras vidas, porém, o problema está surgindo hoje, porque nós não estamos acompanhando uma transformação que vem se operando na humanidade, que pode não significar progresso ainda, mas o fato é que nós estamos faltando amor nas relações, então, familiares. E podemos buscar em inúmeros outros exemplos desses conflitos, imaginando um conflito entre o marido e a mulher. Pode haver ali uma falta de compreensão entre o casal em relação aos novos papéis que hoje tanto o homem quanto a mulher passaram a desempenhar. E muitas vezes nós, usando ainda uma ideia muito antiga que nós carregamos na nossa mente de 1000 anos atrás, porque muitos desses preconceitos e desses conceitos que nós temos do que é o papel do homem, o que é o papel da mulher na vida, nós não aprendemos só nesta vida aqui. Tanto é que há crianças bem pequenininhas que já apresentam um comportamento extremamente machista, enquanto que outros já apresentam uma ideia diferente. De onde vem isso? Só da educação dessa vida? Não. Remonta aos preconceitos, às ideias que já vêm de outras vidas. Então imagine que nós temos conflitos hoje conjugais porque nós não conseguimos entender que a humanidade se modificou e nós queremos que as pessoas tenham comportamentos como era há 1000 anos atrás. Se a humanidade está evoluindo, se ela vem modificando culturalmente, socialmente, muitas coisas daquilo que nós achamos que é o certo e errado, nós temos que repensar continuamente. Temos que reavaliar continuamente. Isso não quer dizer que nós vamos relativizar o que é o certo e o que é o errado. Porém, nós não podemos ter atitudes simplistas e dizer, pode isso, não pode aquilo. Nós temos que procurar, principalmente através do diálogo, do entendimento, uma compreensão das intenções do outro, dos desejos do outro. E nós sairmos dessa acomodação. E nós começarmos a assumirmos outros papéis também. As mulheres vão gostar muito do que eu vou falar, talvez os homens nem tanto. Mas nós homens ainda conservamos muitas ideias muito antigas e antiquadas em relação ao papel das mulheres. A mulher conquistou o espaço na sociedade de trabalhar fora, mas ela continua trabalhando muito dentro do lar. E o homem nem sempre ele percebe isso. Nem sempre ele percebe que há essa necessidade de mudança, de que se a mulher trabalha fora e o homem também, os dois devem trabalhar dentro de casa. Os dois devem se ajudar. Os dois devem trabalhar para que o lar esteja em harmonia, para que o lar flua e ninguém se sinta sobrecarregado. Biologicamente e até espiritualmente, a mulher tem um papel que é muitas vezes, por negligência de nós homens, é muito pesado. Porque além dela ter que gerar a criança, carregar a criança, é ela que nos primeiros anos de vida tem um vínculo mais profundo com a criança, que orienta e acompanha. O homem ele deve começar a assumir um papel mais ativo nesse processo, junto aos filhos, mais presente, acompanhando, realizando tarefas que normalmente eram atribuídas só às mulheres. E muitos conflitos surgem hoje nos relacionamentos por isso. Porque o homem está vivendo como ele vivia 100 anos atrás, e a mulher está vivendo uma nova era. E aí o casal pergunta, esse conflito que nós temos é por causa de vidas passadas? Pode até ser, mas é por causa dessas atitudes que nós ainda conservamos hoje também. Então observe que muitos dos conflitos que nós vamos ter no nosso lar é decorrente de escolhas que nós fazemos, de ideias que nós conservamos. E se nós quisermos mudar a nossa relação familiar, melhorar essas relações, nós temos que obrigatoriamente rever o que nós consideramos certo e errado. E a mulher também ela deve rever e reconsiderar alguns papéis que ela também sempre atribuiu ao homem. O homem sempre teve para a sociedade a ideia de ser o mantenedor, o protetor, o segurança, né? Aquele que garante a segurança. Mas isso não é um atributo exclusivo hoje na nossa sociedade só do homem. Mesmo porque na nossa sociedade hoje, força física, ela já não representa muito mais segurança. Porque uma pessoa franzina pode nos agredir com uma arma de fogo e o homem fortão, ele é vulnerável a essa arma de fogo. Então hoje, qual é o papel realmente do homem? Qual é o papel realmente da mulher? É algo para se aprofundar estudos. É algo para a gente repensar, para a gente ver se nós estamos realmente obtendo os melhores resultados da vida. Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma rotina, reproduzindo comportamentos que nós tivemos em outras vidas, e progresso espiritual realmente. Se nós não somos capazes de mudar ideias profundamente arraigadas, profundamente sedimentadas em nós, nós não estamos evoluindo espiritualmente. Nós só evoluímos quando nós vamos abandonando padrões perturbadores de comportamento e vamos adquirindo padrões de equilíbrio de comportamento. Então, se o nosso comportamento ele gera distúrbio onde nós estamos, e tem pessoas que têm conflitos no lar, no trabalho, no ambiente de lazer, dentro da casa espírita, características da sua personalidade. Se a gente começa a perceber que nós não nos damos muito bem em vários lugares pelas mesmas razões, significa que esse é o ponto que nós temos que trabalhar mais intensamente para mudar em nós. Observando se algo que nos dizem em qualquer lugar que nós passamos, que aquilo não é bom, que aquilo não é positivo, e as pessoas nem sempre vão dizer de forma direta como eu estou falando, mas elas vão deixar entrever, vão deixar a gente perceber. É aquilo que nós temos que mudar mais urgentemente em nossa vida. É aquilo que nós temos que repensar e rever das nossas atitudes. Aí nós estamos agindo e evoluindo de uma forma realmente positiva. Algo que nos leva também a repensarmos o nosso futuro, nos leva a nos ajudar a dar um rumo para alcançarmos no futuro uma vida melhor, uma vida mais plena, uma vida mais harmonizada, ou seja, vai nos levar a crescer espiritualmente, é refletirmos hoje nos nossos desejos profundos, aquilo que realmente nós queremos. Muitos conflitos surgem na vida das pessoas porque elas não fazem aquilo que elas realmente gostariam de fazer. Nós temos que mudar algo. Ou nós temos que adequar o que nós fazemos aos nossos desejos, ou adequar os nossos desejos àquilo que nós estamos fazendo, revendo aquilo que realmente nós efetivamente queremos. E muitos se perdem nessas escolhas, porque há momentos na vida que nós temos que conduzir a nossa vida exterior exatamente para o ponto daquilo que nós efetivamente queremos. Mas há outras situações na vida que nós temos que mudar o nosso desejo para a vida exterior que nós temos. Fazer essa conversão é algo muito delicado e ele é decisivo na nossa evolução. Porque eu não posso ter uma vida feliz agindo diariamente dentro de uma rotina que me leva a uma realização, sendo que o que eu queria estar fazendo é outra coisa. Enquanto existe esse conflito, nós não fazemos bem aquilo que estamos fazendo, nem nos sentimos satisfeitos, porque não estamos atendendo aquilo que realmente nós queremos. Se nós percebemos que o nosso desejo ele é contrário à nossa evolução espiritual, então nós temos que trabalhar por abandonar esse desejo. Porque muitas vezes esse desejo é uma viciação do nosso pensamento. Resultado das nossas escolhas lá do passado, em que nós nos desviamos por alguns comportamentos e que aquilo criou em nós o condicionamento que nos leva hoje a desejar aquilo que nós conscientemente reconhecemos como algo a ser rejeitado. Nesse caso, nós temos que então trabalhar ativamente para não alimentar intimamente esses desejos, porque em algum momento da vida ele nos gerará um conflito, porque nós vamos nos sentir tão decepcionados com a vida que isso fará emergir esse conflito em razão dessa incompatibilidade entre o que somos e o que realmente queremos ser. E para conduzir a nossa evolução, nós temos que agir conscientemente na atualidade. A vida que nós temos hoje em sociedade, nas grandes cidades, é uma vida que nos leva a agir por impulsos, por automatismos, por condicionamentos que são determinados por outras pessoas que têm outros interesses. São os apelos que nós temos para o consumismo, não só de bens materiais, mas de ideias também. Nós somos levados hoje a comprar ideias como se elas fossem a explicação e a solução para todos os problemas. A imprensa, os meios de comunicação, a internet fazem isso. E até uma simples rede social também nos induz a comportamentos também. E nós somos então induzidos a assimilar, a considerar que algo é certo, sem uma reflexão mais profunda de tudo isso que nos chega. Então, para que tenhamos uma vida realmente produtiva, nós temos que verificar se estamos agindo de uma forma consciente na vida. Se as nossas escolhas são realmente ditadas por uma decisão madura, pensada nossa, ou se é por impulso, por estímulos externos que nos dizem: seja assim, faça assim, tenha essas ideias, corresponda a esses estímulos. Temos que pensar nisso continuamente, pensar até que ponto nós somos donos de nossa vida. Há muitas pessoas que estão, na verdade, hoje atendendo o quê? Interesses econômicos, porque elas vivem para o consumo de situações, porque elas são estimuladas àquilo. Outras pessoas são guiadas pelos seus adversários do passado, que através dos processos obsessivos comandam as suas vidas. E por aí vai. A vida humana, ela deve ser um esforço permanente de libertação de todo o controle. O único controle que nós podemos pensar em ter na vida é da divindade sobre nós, de mais ninguém sobre nós. E temos que refletir continuamente até que ponto nós não somos guiados até pelas pessoas que nós amamos, que muitas vezes agem de forma manipuladora a nos levar a agir dentro das expectativas que elas têm. E temos que pensar se nós não somos assim também nas nossas relações familiares, manipuladores, que conduzimos as outras pessoas aos nossos interesses. Se não é bom termos a nossa vontade controlada, guiada, é muito pior quando nós somos o controlador, quando nós agimos de uma forma manipuladora na vida das outras pessoas. Porque nós estaremos tirando dessa pessoa o exercício de um dos direitos mais sagrados que nem Deus intervém diretamente, que é o livre-arbítrio, que é a liberdade de escolher. Veja, Deus nos dá a liberdade até de errar. Por que nós humanos vamos exercer entre nós a dominação de querer tolher a liberdade de alguém? Nós estamos aqui do pai e da mãe que orienta o filho e em determinados momentos diz: não, você não vai mais fazer isso. Isso não é tolher o livre-arbítrio. Isso é prepará-lo para que no futuro ele tenha condições de exercer o livre-arbítrio. O problema é quando nós, adultos, estamos exercendo esse controle sobre a vida do outro de forma manipuladora, de forma a impor ideias, convicções, atitudes. Entendem isso? Então, é algo que nós precisamos observar sempre. Se nós não exercemos sobre a vida do outro, é esse tipo de dominação através da manipulação. E algo importante para que nós possamos encontrar sempre uma direção para a nossa evolução é buscar a inspiração em ideias, em pensamentos, em vidas de pessoas que superaram problemas, conflitos. Nós que vivenciamos hoje determinada realidade conflitiva, nós temos que pensar, talvez a solução não vai surgir sozinho. Nós temos que buscar pessoas que nos ajudem, que nos tragam ideias. Temos que saber como outras pessoas encontraram a solução para os seus problemas. E às vezes há situações simples que elas são resolvidas facilmente. Nós às vezes ficamos admirados que uma pessoa saia de cena de uma determinada situação e entre outra e dê solução para aquele problema. Por que que aquela outra pessoa não conseguiu a solução enquanto que o outro conseguiu? Será que é porque ele é incapaz? Não. É porque ele não tem as mesmas referências, a mesma vivência desse que encontrou a solução. Por isso que é importante exercermos a humildade e procurar entender e aprender com as outras pessoas. Como elas superaram as suas dores, as suas dificuldades. Há pessoas que não encontram nunca a solução para os seus conflitos, porque elas têm a ilusão de que elas sozinhas irão encontrar essa solução. E muitas vezes nós precisamos do apoio, precisamos da ideia, precisamos da referência. Às vezes a simples vontade de querer uma mudança já abre a nossa mente para novas influências. Porque até a espiritualidade nos ajuda nos dando ideias, nos dando inspirações para a solução dos nossos conflitos. Mas é porque nós fazemos no nosso íntimo aquele ato de humildade pedindo a Deus: Deus, me dá uma solução para o meu problema, me mostre o caminho de sair desse conflito. Isso desbloqueia nossa mente e nós captamos ideias renovadoras. Isso é o mesmo que acontece quando nós procuramos conhecer como as outras pessoas superaram os seus problemas. Por isso que os grupos de apoio às pessoas de várias situações conflituosas é extremamente importante, porque ouvindo uns as experiências dos outros é algo importante. Por isso que num ambiente familiar nós percebemos que nós não estamos encontrando muitas vezes a solução para aqueles conflitos, é extremamente conveniente, útil, que nós procuremos uma ajuda exterior. Ouvindo um profissional da psicologia, ouvindo um aconselhamento na casa espírita, buscando alguém que tenha algum conhecimento que nos ajude a superar. Talvez nós identifiquemos que nós temos uma característica nossa que nos cria grande rejeição em relação a determinado filho, a determinado familiar. Se nós já chegamos nesse grau de maturidade de reconhecer que talvez o problema esteja em nós, nós temos que dar o passo seguinte, é buscar alguém que nos ajude a superar definitivamente esse conflito. E aí entra a necessidade de sermos realmente humildes e reconhecer. Embora a vida é nossa, embora a vida seja nossa, nós não sabemos sozinhos lidar com ela. Precisamos conhecer, aprender. Por isso que a busca do conhecimento, a reflexão, a busca do amparo, do apoio, seja profissional, espiritual, é tão importante. Hoje nós podemos dizer que nós temos soluções para a maior parte dos problemas que o ser humano vivencia. Só não encontramos porque muitas vezes não procuramos no lugar certo, ou não procuramos, ou ficamos com cabeça dura, seguindo numa direção que até hoje não nos levou a lugar nenhum. Então busquemos fazer algo diferente e talvez observemos respostas diferentes da vida, resultados diferentes da vida. Eram essas então as nossas reflexões para essa noite. Que Jesus nos abençoe a todos, nos dê bastante força, conhecimento e disposição para aproveitarmos essa vida maravilhosa que todos nós temos. O dia que nós reconhecermos que a vida é algo extremamente precioso e valorizarmos cada dia, cada momento, nós perceberemos que ela se torna diferente também. Então, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado.